Este podcast contém spoilers. Cheque a postagem no site ou a descrição do episódio em seu agregador para evitar alguma surpresa. Gabi Estática, o mais refinado conteúdo da internet! Quem é que vai ser o host nessa porra? Eu tô achando que vai ser você. Excelente pergunta. Vou ter que imitar o Diego, cara. Porra, não dá, cara. Aquela abertura sem emoção, só o Diego. E aí, pessoal? Alô, galera. E aí, pessoal? E aí, pessoal? Começa agora mais um Gava Estática. Eu sou o Dr. Fábio, estou aqui com o Aiken. E aí, galera? E com o Ivozinho. Eu sou o Dr. Fábio, é excelente, né? Ivozinho, pode se apresentar, cara. Desculpa, eu te interrompi, mas foi de propósito. Não, eu percebi que foi. Vou dar uma... grupo. Você não é o Dr. Fábio, eu sou o Dr. Fábio. E aí, traças. Diego Flyfish, nem Viviane Mashiba não estão por aqui. O que será que aconteceu? Pam, pam, pam. Eu não queria dizer nada, não, mas pode ter havido brigas internas aí no gaveteiro, hein? Eita, um racha. Problemas no paraíso. Ou podem não ter havido, então, assim, pensem o que vocês quiserem. A mesmo problema com a nossa briga, né? Entre eu e vocês e tudo mais. Será que houve? Será que não houve? Será que é o fim do gaveteiro, do Gavestática? Só o tempo dirá. Não, fiquei sabendo que esse é o ano do Gavestática. É o ano do Gavestática. Será que o nosso Nostradamus vai comemorar isso? Comemorar o quê, cara? A gente não tá comemorando nada. A gente tá paradão lá. Sabe despesa à toa? É a gente pagando o nosso servidor, cara. Fala. Se alguém quiser ouvir os programas, pode ouvir. Mas a vida, cara, a vida quando ela vem bater, ela bate tão forte. Sabe aquela frase motivacional do Rock? A vida bateu tão forte no Nostradamus que ele sofreu uma concussão e foi pra UTI, né? É, a gente tá com cruzinha vermelha e setinha pra baixo, tá ligado? Mas hoje a gente tá aqui pra falar o que a gente tem fazendo, vem consumindo. E aí, Ivozinho, tem alguma coisa acho pra... Que eu preferiria que vocês começassem pelo Aiken. O Aiken parece que tá com muita coisa nova aí na mente. Rapaz, não exatamente na mente, eu tô com coisa nova nas mãos, nesse exato momento. Que é isso? Né, jogando... Nossa, que é isso? Jogando você um fez uma operação, cara? É, eu virei o Doutor Estranho. Ah, por falar nisso, que trailer maneiro, né? Porra, exatamente. Aí, ó, você joga o assunto assim, ó, a pessoa já dá continuidade, entendeu? É, isso se chama como é? Como é quando interação. Pessoa, interação, não. Tem uma palavrinha que diz isso. Segue, segue alguma coisa. Foda-se. Foda-se. Isso é foda-se. Galera. Eu não vi o trailer ainda, cara. Assista nesse exato momento, a gente espera. Cara, eu não sabia nem da existência desse personagem, cara. Até algum pouco. Porra. Tempo atrás. Cara, o Doutor Estranho, ele é a parte da magia da Marvel. Junto com o Mandarim. Assim como, né, a Zatanna é um personagem mágico da DC, por exemplo, e o Constantine, a Zatanna, né? A Raven, né, aquele lado isso, todo do Brother Blood também. E o Doutor Estranho é dessa parte de magia da Marvel, né? Eu conheço muito pouco também dele, a não ser porque, coincidentemente, eu vi um vídeo no YouTube recente de uma garota recomendando a série nova, né? Porque a Marvel, nos quadrinhos, ela tá dando fazendo mais uma das eternas mudanças de paradigma do universo, né? É o novo 52 da Marvel, né? É, tipo isso. Aí eu vi um vídeo de uma garota falando bem pra caramba da série nova do Doutor Estranho e peguei pra ver, e tipo, umas 5 edições. E gostei pra caramba, cara, mas eu também conheço muito pouco dele. Mais de ler sobre, ouvi falar dele e tal, mas o trailer eu achei muito bom, cara. Eu achei bem legal. Do pouco que eu conheço do personagem, tipo assim, a história de origem dele tá toda ali, certinha. É, e uma coisa que eu achei interessante é que, assim, eu conheço zero do personagem, né? Mas ele aparentemente tratou de um tema que eu tenho tido um certo interesse, que é esse negócio de projeção da consciência, né? Tem aquela personagem lá, como é daquela atriz, Tilda Swinton, né? Isso. Esse é o principal poder dele, vamos dizer assim. Uhum. Eu achei bem interessante. Não exatamente o principal poder, né? Ele é um mago, de forma geral. Ele é um fodão, assim. Essa é uma das coisas mágicas sinistras que ele faz, né, cara? Mas é a personagem da Tilda Swinton é a... Não sei como que eles vão traduzir, né? The Ancient One. É tipo o mestre do Doutor Estranho. Que nos quadrinhos é um véio, né? Um véio chinês. Pô, achei que ficou maneiro ela, cara, naquela parada ali. Pô, achei fodaço, pode crer. Ela já é estranha, aquela mulher, né? Pois é. Isso, na verdade, acho que é um ponto positivo, cara. O fato dela ser... Sim, sim, claro. Meio estranhona, não tô reclamando, assim, não. Encaixa muito bem. Ele é doutor estranho porque ele é médico. É, e o nome dele é estranho. É, Steve Strange, ele fala no trailer. Steve Strange. É. Acho muito maneiro isso, né? Esses personagens que têm nomes que encaixam na profissão de super-herói deles, né, cara? Tipo urologista chamado, sei lá, Vitor Saco? Pois é, né? Ele é tipo a Feiticeira Escarlate, né? Ele consegue moldar a realidade na vontade dele, né? A parte mística do universo da Marvel, assim como a da DC, são uma das partes que eu mais gosto, cara, desses cenários, assim. E só mais uma coisa. Antes que comece outra guerra civil nos comentários, eu não sou Marvete. Muito pelo contrário, eu assisto os dois. Que eu lembro da última vez que a gente veio aqui com o bonde do Nós Travamos pra gravar. Meu Deus, cara, eu fiquei até com medo de sair na rua depois dos comentários do hateismo que tava rolando na zona de comentários, cara. É só a galera do Nós Travamos aparecer aqui que tem briga nos comentários, olha só. A gente causa isso. Inclusive, o. Já pode lançar spoiler do Homem de Aço versus Batman? Cara, pode, né? Eu acho que pode. Aí, quem assistiu o filme? Não, mas eu não ligo pra spoiler. Cara, tipo, eu gostei do filme, eu só achei que transformaram o Batman no Punisher, né, cara? O Batman tá com o espírito de justiceiro do caralho no filme, porque ele mata todo mundo, que é a essência do Batman, né, mas tudo bem. É, eu ouvi o pessoal criticando bastante isso, cara, mas eu sei lá, eu nunca tive muito problema com o Batman matando. Pra mim isso não é uma parte essencial do personagem. Mas o Batman tem toda aquela coisa de não matar, entendeu? Não, ele deixa até aleijado aqui, mas matar ele não mata. Que foi a grande vitória do Coringa no segundo filme do Nolan, foi quando ele, tipo, quase matou ele, entendeu? Isso é uma invenção meio moderna do Batman, né? Não, cara, não, porque... Não é, cara, o Batman é a origem começou... Dele não, cara, no início o Batman naquela história Batman ano 1, ele realmente fazia muita merda porque ele era inexperiente. Não tô falando nem disso, tô falando assim, nas épocas mais antigas do Batman mesmo. Na época que ele tinha uma roupa meio esquisita, assim, com as luvinhas roxas e tal. Eu lembro de que teve até um quadrinho que eu li do pessoal pegando o Batman em praticamente todas as épocas, assim. Tinha um trecho, até naquela série da televisão escrotíssima, sabe? From the Future? Não, porra, aquele Batman da série do Adam West. 70, sei lá, Adam West. 60, 70, nem sei. Acho que é 60. Quando é. E uma delas é uma. Tem o Batman da luvinha roxa que mete tiro na cara dos outros. Mas eram balas especiais que não mataram. É. Cara, então vamos comentar também o filme? Pode ser. Podemos comentar, mas acho que o White vai ficar um pouco de fora, né? É, sei lá. Eu posso falar que eu acho que tudo que é da DC é coisa de gente boba, feia, com cara de mamão e... Cara, veja só. E aí os comentários vão pegar fogo, cara. Isso apesar de uma das minhas séries de quadrinho atualmente que eu mais gosto é o Injustice, que é da DC, né? Muito boa, então, cara. Muito boa. Muito bom, cara. Injustice. Cara, eu sou a pessoa que li poucos quadrinhos na minha vida. Ah, então... Muitos dos problemas que as pessoas apontam desses filmes, pra mim, foda-se, né? Não tô nem aí, não me afeta. E eu acho ele muito parecido, os problemas desse filme, com os do Homem de Aço, né? Eu acho o começo do Homem de Aço muito maneiro, acho o começo desse filme também. Quem viu o filme sabe que o Zack Snyder, ele dedica uma boa parte do filme tratando dessa questão, se viesse um ser extraterrestre, como é que a humanidade ia reagir e tal. Eu acho essa parte bem interessante. Porra, mas tem umas coisas muito cagadas, cara. Muito eu até gostei. Eu gostei daquela parte que eles estavam discutindo, que eles chamam vários especialistas, tem até uma participação especial do Neil deGrasse Tyson. Isso, cara. Bem, eu achei muito legal essa parte que ele tá falando sobre o cosmo e tudo mais, sobre não estar sozinho, e aí ele fala, agora é a prova, né, com a chegada do super-homem, é a prova de que a gente não tá sozinho, e provavelmente agora eles já sabem, e é bom ter um do nosso lado, mais ou menos assim que eles deixam claro, né. Eu achei também bem legal essa pegada de, o cara é capaz aqui, ó, olha o aliado que a gente tem, o cara é capaz de destruir uma cidade inteira. Aí tem aquele outro lado. É, mas ele destruiu uma cidade inteira, né, cara? Lutando contra outro cara. Então tem o lado bom e o lado ruim. Tipo, ele pode ajudar a gente, mas olha a merda que ele tá fazendo no caminho. Os fins justificam os meios. Vamos ver. É, aí tem umas coisas muito nada a ver, cara. Muito jogadas, assim, sabe? Todas as cenas que eles adicionaram pra, tipo, apresentar a Liga, na Liga da Justiça. Cara, muito ruim. Apresentar aqui, os outros heróis. É. Os sonhos do Batman são muito ruins, cara. Eles só servem pra quebrar o fluxo, tipo, o ritmo do filme. O filme não tem ritmo nenhum. Eu não consegui pegar um ritmo. Quando ele tava indo, acho que deu uma quebrada. Eu acho que isso foi um erro grosseiro do Snyder. Aqueles sonhos do Batman, velho, eles são muito escrotos. Não faz sentido. O que é aquela cena do O que é aquela cena do Flash, cara, aparecendo? Cara, quando parece aquilo, um cara, então, eu não sei, eu fazia a menor ideia do que era aquilo. Não, ele chega assim, então, Bruce, não sei o quê. Puta que pariu, cheguei muito cedo. Que merda. Aí volta. É tipo... Ah, mas olha só. Eu vi uma explicação, uma teoria, na verdade, né? Na internet, da galera falando sobre essa cena. E que eu achei muito boa, cara. Eu achei que isso se... Tipo assim, talvez tenha sido muito mal explicado no filme. Mas foi. E parece que é o caso. Cara, na teoria, é proposital. Eu acho que foi proposital pra explicar em um outro filme, entendeu? Provavelmente no do Flash. Sim, o que eu li sobre o pessoal falando, especialmente dessa cena do Flash, é que esses sonhos do Batman, na verdade, isso não é sonho, saca? Isso é realmente, isso é tipo assim, todo aquele evento que ele vê, né, do super-homem sinistrão lá e tudo mais, Injustice, isso tudo, né? É um futuro que ele viveu, só que o Flash volta no passado e tenta alertar ele, né, que é aquele momento em que ele aparece ali na história, e ao fazer isso, ele faz toda aquela linha temporal do futuro entrar em colapso, e é por isso que o Batman tem esse sonho, não é um sonho, é a linha temporal entrando em colapso, e isso, é uma lembrança meio maluca dessa linha temporal alternativa. É, não é bem uma premonição, é literalmente uma lembrança do futuro, porque a linha temporal em que ele tava antes entrou em colapso. Flash, ele faz muito isso. Ele fez isso na Crise das Infinitas Terras, nos quadrinhos, ele fez isso no Flashpoint, ele fez isso no Flashback, tipo, sempre quando ele altera a linha temporal, que na verdade acho que a maioria dos problemas da DC são causados por causa do Flash voltar no tempo e fazer alguma merda, ou tentar resolver e fazer outra pior ainda, tipo, sempre dá essas bostas. Eu acredito que tem alguma coisa a ver sim, eu acho que eles só vão explicar mais pra frente, vai ser uma daquelas cenas que ninguém entendeu do primeiro filme, e aí tipo, quando tiver, sei lá, no Vingadores, meu Deus, olha a heresia. Quando tiver no Liga da Justiça 4, cara, aí o Flash, só sobrou o Flash, ele vai voltar no tempo, entendeu? Beleza, mas veja só, o problema que eu vejo nessas cenas é mais ou menos o que você falou. Você tá tendo o filme aqui, tá tendo aquela história, você tá assistindo, pá, tá indo, de repente ele mete esse negócio no meio, mesmo que vai explicar lá na frente, quebrou todo o ritmo, como você falou, ficou uma coisa nada a ver, entendeu? Tipo, aquilo não se encaixou com aquela história, entendeu? De forma alguma. Você gostou da forma como o Homem de Aço foi contado, o filme? Cara, eu gostei até certo ponto. Principalmente aquele começo. Que o começo de Krypton, tudo bem. Mas é que eu achei o filme... Ele foi contado de uma forma, primeiro, que a gente, o público em geral, não tá acostumado. Que são várias lembranças completamente desconexas. Não sei se você notou isso também. Ah, sei lá. Mas eu não Clark vejo isso. Clark pensa no pai dele, aí tipo, o pai dele tá morto. Aí depois ele pensa de novo, o pai dele tá morrendo. Aí depois ele pensa, o pai dele tá vivo. Que se tivesse uma ordem cronológica, tipo, ele vai lembrando conforme realmente foi acontecendo, acho mais fácil de, tipo, a gente pegar. Mas como ele vai contando com flashbacks muito desconexos, como eu falei, tipo, momentos aleatórios... Mas eu acho que o problema não é falta de ordem cronológica nem nada do tipo. Porque, porra, tem filme igual Amnésia que é contado de trás pra frente, porra. Saca? Sim, é um filme muito bom. Só que a questão não é a ordem que ele é contado. A questão é a forma que ele é contado. A forma como ele é editado pra ser feito. E isso é o que eu vejo muita crítica em cima do cara, do Batman. Sabe o que parece? Tem aqui tem um roteiro, beleza? Batman vs Super-Homem. Aí alguém chegou assim, porra... O terceiro filme tem que ter isso aqui. Mete isso aqui no meio. Aí eles pegaram um parágrafo e meteu no meio do roteiro. Uh-huh. É isso. Ó, vê só, a aparição do Flash, eu só fui entender que era o Flash ali depois, quando li os comentários das pessoas. Entendeu? Não parecia o Flash ali. Mal dava pra ver o cara. Parecia o Homem-Formiga, pra ser muito honesto. É verdade, cara. Parecia um pouco o Homem-Formiga mesmo. Caraca. A roupa não tem agora, nada a ver. Quem já leu N quadrinhos, N histórias, N arcos, associa as coisas, mas, porra, aquilo é um filme, entendeu? É, exatamente. Mas eu gostei do filme, eu achei um ótimo filme de ação, porém eu achei um péssimo filme do Batman. Cara, eu não acho tão ruim, sabe por quê? Porra, tu tá aqui, você é digamos, é um super-herói. Super-herói não, ele era um vigilante. Talvez naquele universo único, que tivesse condições financeiras pra fazer frente a ameaças grandes, né? Aí de repente chega um alienígena, cara, que destrói uma cidade inteira. Esse fato é questionável, cara. Ele tem... O problema é que o próprio Batman, ele tem um cagaço do Super-Homem, cara. Ah, porra, que não teria, né? Ô, Ivãozinho, teve uma coisa que eu não entendi. Em que momento o Super-Homem descobre que o Batman é Bruce Wayne? Porra, acho que foi logo na festa, cara. Quando ele começou... Quando ele usa o raio-x e vê a cara do Batman sem... sem máscara, né, cara? Ele nem usa isso, cara. Eu acho que ele nem descobriu ainda que ele sabe fazer isso no universo da DC. Mas quando ele tá no... Em nenhum momento ele fez isso mesmo. Na festa, quando ele tá na festa, ele escuta a comunicação do Alfred, que inclusive... O Batman é mais velho que o Alfred, é verdade. O Batman é mais velho que o Alfred nesse filme. Mas tudo bem. Aí eu acho que ele meio que escuta a comunicação. Jeremy Irons é fodão, cara. Ele se tocou, né? Ah, tem razão. Porque quando ele encontra, logo na cena seguinte que ele encontra o Batman, ele já fala que... Bruce, parou. Aí eu acho que nessa hora o Batman também percebe que é o Clark, né? Porque não tem como... Não... Acabou de encontrar o cara... Aquela cena do Jimmy Kimmel... Na verdade, isso, todo mundo... Isso é muito bom. Esse trailer que eles fizeram foi cena deletada do filme. Cara, achei genial. E aquele Lex Luthor cheirado de cocaína, cara? Velho, essa é uma crítica que eu não entendo quem faça contra esse Lex Luthor. Velho, esse é o Lex Luthor de todos os filmes do Super-Homem que saíram até hoje. Cara, mas ele é muito louco. Mas o Lex Luthor é louco, cara. Você já viu? Você lembra do Lex Luthor do... Como é que chama? Do Kevin Spacey? Ele era mongol também, cara. Eu só lembro do Super-Amigo. E ele é louco, do tipo... Sem escrúpulos, cara. Mas, tipo, muito sem escrúpulos. Ele tá dando Ele tá dando uma palestra no começo, tipo, ele tá dando discurso, na verdade, na festa de... que ele tá dando. Ele começa, tipo, a se enrolar todo no que ele tá falando, começa a falar um monte de merda. Aí ele, foda-se, vai todo mundo beber aí e é nóis. É, mais ou menos isso. Puta merda. Sabe uma coisa que eu achei legal também? Aquela assinadora. A juíza, né, que ela tá... Não, é assinadora, pô. Batendo de frente. É, não, é que ela preside o julgamento, né? Que julgamento, cara? O julgamento do Super-Homem. Aquela cena do Capitólio. Não, pô. Ali ela chamou o cara pra conversar, pô. Dizer, ó. O mote dela é o seguinte, pô. Tem essas pessoas que são contra o Super-Homem. Beleza. E tem um Super-Homem. Então vamos juntar todo mundo aqui pra gente chegar numa um consenso. Um consenso. Né? Mas assim, a gente vive numa democracia, pô. Não foi isso. Que julgamento, não foi tá isso. Maluco, que ele, pô? O que aconteceu é que ele foi salvar a Lois lá. E a atitude dele fez com que, teoricamente, pelo que fica entendido pros outros, ele ter ido salvar ela, ele salva ela e vai embora, e começa meio que uma guerra civil lá no... sei lá, no meio da África, onde eles estavam, e morrem um monte de civis. E estão jogando a culpa na atitude dele de ter ido lá. Sim, mas isso é isso que eles estão jogando, que é um problema entre N coisas, pô. Exato, tanto que uma das pessoas... Um dos motivos, tanto que o cara lá que o Lex... oferece a cadeira de rodas e tudo mais, que é pra ele poder... Sim, o funcionário lá do colocar do Batman, o funcionário do Wayne do começo do filme, que perde as pernas, esse cara, ele quer justiça contra a atitude que o Super-Homem fez. Ele certo, que puxa mas isso. Não era um julgamento, cara. Cara... Tanto que eles nem não esperavam pra que o Super-Homem fosse aparecer. Tipo, Supreme Court. Não esperavam, mas ele foi. Ele foi. Bom, vamos ver, né? Mas não era um julgamento, pô. Aí, o filme tem esses pequenos momentos bons aqui que o Zack Snyder ele sabe fazer bem. Como ele fez por exemplo, no Watchmen, né? Mas aí o resto, ele faz um escarcéu, cara. A apresentação dos outros heróis da Liga, eu achei um pouco, assim, não forçada, porque tinha que fazer em algum momento. Mas eu achei estranho, tipo, como o Lex sabe disso, entendeu? A informação tava com ele. A gente tem, ele apresenta o Flash, numa cena meio estranha. É. O Cyborg, a Mulher Maravilha e o Aquaman, o do Momoa. É aquela mesma coisa, não tem como não fazer essa comparação. O universo da Marvel, eles foram construindo aos poucos, né? Mesmo que eles não soubessem o que ia acontecer lá na frente, eles tiveram uma certa calma pra ir montando as coisas, certo? Acho que esse foi o grande ponto. Eles tiveram calma. É. Nesse não, eles querem mostrar tudo. Parece que eles vomitaram tudo. É. Aí, pô, aquela cena mesmo que ela descobre que o Bruce Wayne manda pra ela, né, a informação sobre os... É metal-humanos que eles chamam, né? Isso é uma coisa assim, né? Isso. Metal-humanos. Cara, é muito nada a ver aquela cena também. É muito forçado. E aí ele vem dos outros, tipo, não, o que é esse símbolo de raio aqui? Aí é o Flash. O que é essa bola? O que é esse tridente escroto? Aí ele vê os outros heróis, e aí eu acho que ele vai pensar num próximo filme, que eu não sei, não lembro exatamente qual é o nome do próximo filme. Ah, eu acho que eu vou juntar aquela galera lá que eu vi naqueles vídeos, porque agora o chicote vai estralar. É, aquela última cena do Batman eu também achei bem caída, aquele diálogo. No velório? É, ele e a Mulher Maravilha, porra, ele disse, porque eu tenho um pressentimento. Que porra eu de tenho pressentimento, cara? Eu acho que foi por conta dessa volta do Flash, entendeu? Não. Eu acho que justamente isso que acabou fudendo tudo. Eu falei, eu tenho um pressentimento que eu vou precisar juntar uma galera aqui pra fazer uma Liga da Justiça. Nossa, nome legal, né? Liga da Justiça. Mais ou menos assim que termina o filme. É. Eu tenho um pressentimento que eu preciso fazer um grupo de pessoas, tipo uma liga, pra defender isso, algum tipo de ideal, sabe? Tipo a justiça ou algo do tipo. Nossa, muito bom. Dá pra juntar esses dois nomes, Liga e Justiça. A gente tá nas Américas, Liga da Justiça das Américas, boa. E aí, mais alguma coisa? Eu assisti, cara, já que a gente falou de DC, a gente falou de um pouco de Marvel, eu assisti a segunda temporada de Demolidor, cara. Ah, cara, maluco. Terminei antes de ontem. Caraca, os três assistimos? Sim, acho sim. Que, né? Isso é glorioso, cara. Isso cara, não... que temporada. Que Demolidor? Até que pode ser, mas desculpa. A segunda temporada de Demolidor, ela tinha que se chamar Justiceiro, cara. É. Não sei. Vocês gostaram do cara lá, do Walking Dead, como Punisher? Então, eu adorei ele como Punisher, mas eu acho que ele não... Ele é um porradeiro e tal. Ele é um Jason Statham, né? A diferença, cara, é que o Frank Castle, ele é, sei lá, um Sylvester Stallone, porque o cara é gigantesco nos quadrinhos. E o cara que colocaram pra fazer, ele é um paquítico. Não, nada a ver, cara. O sujeito lá é sinistro pra caralho. Aquela cena de porrada dele com aquela cena do corredor. Não, aquela do corredor. Aquela do corredor da prisão, cara. Que cena. Ah, sim. Cara, em plano sequência. Foda, puta que pariu. As duas cenas em plano sequência que tem, que é a da escadaria. Sim. Não, no corredor da prisão não é em plano sequência, não. Não é em plano sequência, não. Mas a da escadaria é, né? Boa parte não é. Isso, a da escadaria é. A escadaria é completa. Mas a do corredor, em boa parte, ela é plano sequência. Só essas duas cenas já vale a série, cara. Porra, com certeza, cara. Não, e vocês repararam que nessa cena do corredor da prisão, inclusive, na hora que o justiceiro termina de enfiar a porrada, facada e o escambau. Porrada não, ele matou todos, velho. É, ele... Você viu que ele termina com uma caveira de sangue no peito? Sim, sim. Sim, da onde mancha, onde cai as manchas. Caraca, que série foda. E se você for olhar direitinho, pelo menos na minha opinião, né? O ator mais fraquinho é o próprio Charlie Cox, né? É, com certeza. Porque todos os outros são muito bons, cara. Cara, foi muito boa essa temporada. Melhor, muito melhor do que a primeira. Apesar de considerar digo muito melhor do que a primeira, porque eu acho que a primeira é uma coisa foda, tipo, fora de escala, sabe? E essa foi tão boa quanto a primeira, cara. Eu acho que foi, assim, incrivelmente boa essa série. Eu li em algum lugar que eles não vão juntar com o universo dos filmes, né? Essas séries, né? Mas isso, podem. Vai ficar meio solto, mas vai ser mais, assim, as séries sendo influenciadas pelos filmes do que vice-versa, né? É, eles até sim, falam mas parece coisa que... assim, de vez em quando. Parece que no Vingadores 3 vai ter sim, viu? Vai ter o quê? Vingadores 3 contra Ultron? Ultron. Contra Thanos? Parece que vai ter pelo menos o Demolidor. Será, cara? Eu acho que não. Não sei não, hein, cara. Não. Eu não vi nada relacionado a isso também, não. Não parece, assim, que os universos, apesar de ser o mesmo universo, não se misturam, entendeu? Aquele negocinho mais pé no chão de Hell's Kitchen... Com a escala global de Vingadores. Que é tem... isso, você pegou a palavra exatamente o que eu ia falar. Exatamente. É a questão da escala. É parece mais mundano. É mais mundano. Da escala. Mais séries. O próprio Agents of S.H.I.E.L.D., ele tá entre um e outro. Porque ele tem toda a magnitude da S.H.I.E.L.D. no pé no chão do universo de séries. E quando eles falam dos eventos que aconteceram em Nova York, né? Batalha de Nova York, aquele filme do Hulk também contra o Abomination lá, que tem no, na sala do Ben-Uri, que tem as matérias, que ele tem a invasão do Loki em Nova York, tem a luz. Sim, são as reportagens de capa. O ali, Abomination, né? Isso que ele fez. Então você vê que é o mesmo universo. Podem não aparecer atores e tudo mais, mas é o mesmo universo do Agents of S.H.I.E.L.D. Sim, sim. Diziam até que o Demolidor ia aparecer no Guerra Civil, mas aí depois cancelaram a ideia. Pô, mas não fica muito bagunça não, cara. Eu já tô achando Vingadores uma bagunça tão grande, sabe? Tanta gente. Sabe, eu acho que, bizarro? Na verdade, até precisa desse volume de gente pra poder contar certas histórias, saca? Igual Guerra Civil, ele depende de ter 1 milhão de personagens pra justificar uma Guerra Civil, né? Uma Guerra Civil. E eu acho foda eles colocarem o Pantera Negra antes do filme dele. Uh-huh. Ele tá no filme do Guerra Civil e tá lá, e é super brother dos caras aqui, ó, fechado junto, e ninguém sabe nem quem é o cara, entendeu? E esse, na minha opinião, é um erro da Marvel. Tipo, porra, o filme do Thor é uma bosta. Porra, é uma bosta, mas economizou 40 minutos de filme pra apresentar um personagem no Vingadores. Não precisou, tipo, fazer uma apresentação pro personagem. E no caso do Pantera Negra, eles vão perder um tempo pra apresentar o personagem. Não necessariamente. Olha, cara, vai ser até onde chegar um cara que vai chegar lá e falar: eu tô do teu lado aqui, sim, chefe. Cara, basicamente, isso é questão mas de saber. Mas ele vai olhar e falar: quem é você, caralho? Ele vai olhar e falar: cara, quem é você, certo? Pra começar, ele já é o presidente, ou rei, sei lá o que, de Wakanda. É o rei de Wakanda, figura, é o Tchau. Figura pública. Mas ele não é a Pantera Negra super-herói que sai correndo cheio de vibranium no corpo inteiro. Por que não? Talvez ele já seja. Porque se ele fosse, provavelmente a S.H.I.E.L.D. já tava atrás desse cara. E o governo, cara, também já tava. Cara, mas ele é um rei de um país. Eles não podem sequestrar o monarca de um país, cara. Não, simplesmente não vejo muito impeditivo pra S.H.I.E.L.D., só isso. Ah, o problema é que se eles fizerem isso é uma guerra, né, cara? Mesmo porque a S.H.I.E.L.D. não existe mais. Automaticamente. Não existe mais S.H.I.E.L.D. Depois da queda do Capitão América 2, Soldado Invernal, acabou, não tem mais S.H.I.E.L.D. Eles têm uma organização, eles estão tentando usar o nome da S.H.I.E.L.D. pra fazer algumas coisas, mas oficialmente o mundo tá com medo, cara, do que aconteceu lá na... Eu só vejo na isso cidadezinha como... Aqui. Eu só vejo isso como mais um reforço pra eles não sequestrarem o T'Challa, porra. Mas eu não digo nem de sequestrar, eu digo de tipo, fazer aquilo que o governo tá querendo fazer no Capitão América 3, né, que é o Guerra Civil, que ele fala: ah, vamos identificar que vocês não podem sair causando aí pela rua, não sei o quê. Aí, mas provavelmente é que tá, eles vão mostrar cara, uma ficha, eles vão mostrar a ficha dele, entendeu? Eles vão mostrar a ficha. Ó, tem esse cara aqui metendo louco lá em Wakanda. Inclusive aquele cara lá que o Ultron arrancou um braço, ó, o problema era desse cara aqui, ele que liberou o Vibranium pra ele. Sei lá, talvez eles falem isso. Não, entendeu? Mas aí é que tá, esse que é o ponto. É um governo, e um governo não pode afetar num outro governo sem arriscar uma guerra, simplesmente. Eles não podem, eles não conseguem lidar com o T'Challa, a não ser com o respeito que um outro líder de nação merece. Caso contrário, lembrando que o Wakanda é uma das nações mais avançadas tecnologicamente do cenário Marvel, né? Se eles Sim. se meterem a besta, eles podem tomar um, sei lá, um caça de Vibranium na bunda. Então eles têm que respeitar o acho cara. Mas eu não sei se ele eu acho que dói muito, inclusive. Eu não sei se o Pantera Negra já existe no universo da Marvel. Existe o Rei T'Challa e tal, mas eu não sei se ele já é o Pantera Negra, entendeu? Porque senão eu acredito que ele teria ido parar o Garra Sônica no Vingadores 2. Não, que cara, era problema isso não tem dele. Nada a ver. Não, não isso mas não era nada problema a ver. Dele, o cara roubou. Mas o Garra Sônica é um cara, ele é um criminoso, ele tava escondido, cara. Se você... Não, se fosse bem, mas assim, o Vibranium foi roubado do país dele. Sim, mas o cara tava escondido com o Vibranium. Ora... O cara não pode simplesmente, vou naquele lugar ali, porque eu acho que ali tá um cara que roubou o Vibranium. Ele provavelmente tinha agentes procurando por ele, mas isso não quer dizer que ele estaria no... Eu só acho que era uma, vamos dizer assim, era um bom momento pra adicionar o T'Challa nessa cena, nesse pedacinho, entendeu? Nem que fosse só pra dar uma apresentação do personagem. O cara aparece, vocês já resolveram tudo? Pô, desculpa, foi mal, eu tava caçando esse cara há 5 anos. Valeu, falou. Ah, cara, mas paz. Nessa época eles provavelmente não tinham nem a definição de se eles iam fazer o filme do Pantera Negra ainda. Então não tem por que eles fazerem isso. Não. Eles já tinham certeza que iam fazer um filme do Pantera Negra porque eles colocaram o Garra Sônica lá. E não iam colocar não, um ator como colocaram a Poderiam ter entendeu? Colocado o Garra Sônica da mesma forma como eles colocaram qualquer outro vilão, que são de outros personagens, só pra fazer uma referência. Jogou um verde, por exemplo, né? Que eles colocaram só pra referência. Como? Porque o Red Skull aparece. Cara, eles são todos personagens. Eles são todos personagens do universo Marvel. Eles podem usar qualquer um a hora que eles quiserem, em qualquer momento. Sim, mas eles podiam ter colocado algum traficante qualquer. Sim, mas eles precisavam sobre o Wakanda, eles terem falado sobre o Vibranium, mas e o Garra Sônica precisaram... deu as dicas pra todo mundo. Não, cara, eles precisavam de Vibranium pra aquele plot, pra resolver aquele plot do corpo do Ultron. Isso, então, quem usar pra conseguir Vibranium? Talvez um personagem que já seja um traficante de Vibranium. Por exemplo, o Garra Sônica. Simples. Você não acha estranho eles apresentarem um personagem assim do nada, Ike? Não que seja ruim. Tô dizendo que vai ser o ponto, vai ser o distoante. Ele vai ser o diferentão do assunto. Mas porque ele vai ser o único que não teve filme. Ele não teve filme solo ainda. Sim, mas o meu ponto é justamente que não tem motivo pra ter um filme solo. Pelo contrário. Acho que quanto menos filmes de origem tiver, melhor, cara. Ah, você quer dizer, por exemplo, que é um bom ponto não ter um filme da Viúva Negra e do Gavião Arqueiro? Sim. Por exemplo, são dois personagens que estão lá, não tiveram filme de origem, simplesmente apareceram no filme de outros apresentados em outros filmes, exato. Exatamente da mesma forma como o Pantera Negra vai ser apresentado nesse. A Viúva Negra, por exemplo, foi apresentada no Homem de Ferro 2, né, se eu não me engano. Sim. No Homem de Ferro 2, tipo, do nada também. Essa mulher aqui, ela aparece, de repente ela é uma agente, saca? Quem não tem background dos quadrinhos não ia fazer a menor ideia de quem ela era até aquele ponto. A mesma coisa o Gavião Arqueiro quando ele apareceu. Ele aparece no Thor, no primeiro, mas é uma participação bem rápida. Uhum. Só pega o arco, aponta pra ele, quando ele vai atirar, os caras seguram ele e tal. Aí não precisa. Agora, só que você tem dois personagens... De novo, eu acho o Gavião Arqueiro e a Viúva Negra fracos. Personagens fracos de história, de background. Porra. Não o T'Challa, entendeu? Não, cara, ele é um herói. O Gavião Arqueiro é um dos meus heróis favoritos da Marvel. Então, assim, eu discordo plenamente. Não, eu digo de background, não de não ser um bom personagem. Não, eu gostei sim, dele no background nos deles, filmes. Que eu acho maneiro. Inclusive, pô, o cara era um artista Gavião Arqueiro... de circo, velho. Que artista de circo. Acha isso, seu. Peraí, não, é que tem dois gaviões arqueiros. Tá falando do Clint Barton mesmo. Sim, eu tô. Só que especificamente. Que simplesmente treinava e ficou bom. Isso, eu achei esse o melhor tipo de personagem. Ele é um cara normal. O Arqueiro Verde. É, tipo o Arqueiro Verde, Batman, saca? Ou o próprio Homem de Ferro. Ele é um cara que tinha dinheiro e construiu uma armadura. E com isso ele. Saca? Eu gosto desse tipo de personagem. Demolidor. São os meus favoritos. Demolidor. Não, o Demolidor tem poder, né, cara? Ele tem um superpoder. Ele tem sentidos um pouco mais aguçados, mas ele ainda é... Um pouco mais aguçado. O Demolidor é uma Viúva Negra. Radar. Ele tem um radar, cara. Não, ele simplesmente escuta, cara. Sim, ao ponto. Um radar. Não leva em consideração aquele filme do Ben Affleck. Não é daquele jeito. Ele sente o cheiro do maluco a 3 andares de distância. Eu acho que isso é suficiente pra ser considerado um superpoder. Não, o cheiro da colônia do cara. Lembra o policial corrupto que tá indo atrás? Ele sente o cheiro da colônia do cara a 3 andares de distância. Isso pra mim é o suficiente pra ser considerado um superpoder, cara. Ele percebe a eletricidade do prédio, cara. Mas aquela cena essa eletricidade foi demais. A instalação tá fodida, sei lá. Porra. É. Não, faz muito barulho. Esse prédio, a eletricidade desse prédio faz muito barulho. É olha ou isso, aquela cara. Aquela cena que ele tá falando, ó. A eletricidade passa por essa parede e para aqui nesse bonsai. Exatamente. Se isso não é um superpoder sinistro, porra. É. Nossa, que silêncio, gente. É. Faz isso não. E aí, mais alguma coisa ou nós podemos encerrar? Acho que esse vai ser curtinho, até pra dar tempo pro Diego editar. Acho que ele deve estar muito cansado de cuidar do. Mas e aí, novo presidente semana que vem? Ah, cara. Tá saindo mesmo? Eu tô. Na verdade, não é impeachment ainda, é afastamento, né? Afastamento, mas de qualquer forma o Temer assume, né? Até derrubarem também. É quanto tempo? É 180 dias, uma coisa assim, né? São 6 meses. Caralho, 6 meses, maluco. Até o Senado voltar. Caralho. Caralho, maluco. Cara, 6 meses na mão do PMDB. Ai, ai. Gente, vamos falar de holocausto, morte e destruição, ao invés de política do Brasil. É bem mais adequado, mais, né? Bem mais feliz. Mais adequado, né? É um assunto mais agradável, todo mundo fica feliz. E o Ebola, esse áudio, né? Do Ike, inclusive, podia ser o... Esse comecinho podia ser aquela parte do programa antes de começar o programa. É verdade. Falar de coisas mais legais, assim, né, gente? Coisa, porra, mais agradável. E aí, Ike, como é que tá o seu namoro? Tá show, cara. Olha, tá show. Coisa boa. Na verdade, vai fazer, o quê? 5 meses. Olha, que coisa ela tá. Na verdade, nesse exato momento, ela tá brigando comigo porque eu não tava lendo os contos do Edgar Allan Poe, que eu tinha mandado pra ela um desafio. Olha o tipo de briga que eles têm, velho. Ai, eu tomava bronca porque, sei lá, eu não respondia as mensagens em até 2 minutos.